a população não tem acesso a isso. Devemos acreditar que podemos ter um futuro melhor. Eu sou o Carlos Sangalvino. Eu sou o Sivaldo Paulino. E vamos lá. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast. Está começando agora. Politicast. Um outro ponto que se fala é que não é só a questão da Lava Jato que está gerando satisfação, tentando fazer com que a presidenta deixe o cargo, seja destituída do poder. O pessoal alega muito também o que ela tem feito na prática, contradizendo o que ela havia prometido, né? Exatamente. É o que estão chamando de estelionato eleitoral. É, não, não deixa de não ser algo nesse sentido. Aí vem aquela questão, né? Vale tudo para se ganhar uma eleição? Porque seguramente, se ela tivesse feito o aumento necessário em 2014, hoje o cenário político era outro, a atual conjuntura era outra. E assim, as medidas ainda iam ser impopulares. Mas agora nós estaríamos dizendo, não, há outro governo... estragou tudo e nós estaríamos aceitando de uma forma mais passiva, porque ela não teria sido eleita se tivesse implementado. Agora, um detalhe interessante é que ninguém vê o Poder Judiciário, e aí eu quero falar uma questão simples. Como é que a conta de luz pode aumentar em 60, 80, em alguns casos pode chegar até 90%? Isso é inadmissível. E outra coisa, isso vai recair principalmente naquela parcela que não tem como pagar. E não é só a conta de luz. Vem a gasolina, vem o diesel, vem a água, que é um ponto talvez interessante, né? E a água, acho que hoje em dia é um ponto muito delicado, principalmente para o pessoal do Sudeste. E nós aqui mesmo, a gente já vive em racionamento de água há anos. Sobrevive, nós conseguimos sobreviver tranquilamente como pessoas. Eu acredito que isso acaba influenciando na instalação de indústrias, que a gente tem muito poucas aqui na nossa cidade, porque a indústria geralmente utiliza muita água, a maioria das indústrias precisa de muita água. Mas sobre esse estelionato eleitoral, interessante é que não é uma coisa da Dilma, foi um erro que ela incorreu, ele não tem como defender. É uma estratégia dos mas políticos. É uma coisa que já está até enraizada na cultura, a gente já tem aquela visão, ah, político não dá para confiar, porque ele faz uma coisa e diz outra. A gente já tem isso enraizado, então é uma prática comum, antiga, que tem que mudar em algum momento. A gente espera que mude, né? Isso aconteceu um caso parecido, não sei, talvez até mais grave, foi o do Alckmin, recentemente, que ele disse que não ia faltar água em São Paulo. Ele foi categórico em dizer isso só para garantir a eleição dele. É uma coisa interessante isso, que aí recai aquela questão. Bom, se um dirigente diz que não vai faltar água e repassa todos os investimentos, porque durante o período enquanto não faltou água, foi devolvido para seus acionistas. Não que não tenha que ser feito, mas quando se existe parecer técnico, deve ser ouvido, deve ser destinado parte para uma eventualidade. Na verdade, a crise hídrica, a crise energética, ela só acontece porque ela termina fazendo com que o consumidor, que muitas vezes paga direito a sua conta, ele termine sendo penalizado duas vezes. Uma, porque teve lucro, mas os políticos, quem deveria fazer, não fez, que é fazer reservatório, que é despoluir. Quando estamos em uma crise, automaticamente a gente aprende a economizar as coisas. Mas não devemos simplesmente observar desse ângulo. O ângulo é, se deu lucro, esse lucro foi enviado. Agora, nós que terminamos pagando muito mais com isso. Onde está a cobrança pelo retorno em investimento? Exatamente. Da estrutura? Porque uma coisa absurda que dizem é que o vazamento que acontece na própria estrutura da Sabesp é de 30, 40% do volume fornecido. Como assim você tem quem uma estrutura que conta? Vaza, que perde, vai para o esgoto, 30, 40% da água? Então, cadê o investimento para corrigir isso? É complicado corrigir? É, mas tem que ser feito. Com certeza. Uma coisa interessante sobre estelionato eleitoral que eu vi foi a citação da Luciana Genro, que ela chamava de os três gêmeos siameses, a Dilma, o Aécio e a Marina. Quando ela começou a dar indícios de que ia tomar certas medidas, eu acho que antes disso até um pouco, A Luciana falou, a Dilma vai fazer exatamente as mesmas coisas que o Aécio. Só é que com o Aécio seria sem anestesia. E é basicamente isso. É como se ela tentasse, ela meio que quisesse evitar, mas não muito. Tentar adiar um pouco, mas está fazendo as coisas. Uma outra coisa interessante é a gente lembrar que houve um grande alvoroço quando saiu que a Dilma estava reeleita e ela falou que apoiavam, que iriam fazer um plebiscito. E isso causou, por parte da bancada do PMDB, um grande alvoroço. Por quê? Uma coisa é você ter um referendo, que é a qual os deputados fazem o texto, não altera nada, não quer nada, observa se não vai ser afetado. Uma outra coisa é você pegar um texto que não vem deles, mas que vem da vontade popular. E aí, é esse o grande medo deles. Mas não é só a questão do medo, é uma questão natural. Se a gente não criar uma lei que puna exemplarmente a corrupção, a tendência a ter medidas impopulares, a pagar mais, é cada vez notório isso. Vendo que essa parte das medidas impopulares, o que acontece é que a gente está realmente numa crise internacional, a gente está numa situação complicadíssima e o governo precisa tomar medidas para aumentar a receita em relação à despesa. O que se questiona, o que a gente considera errado, é a forma, a estratégia adotada para isso. Enquanto estão taxando, estão cortando direitos trabalhistas, cortaram investimento na educação, enquanto isso, foram os parlamentares, né, que receberam aumento, parlamentares, o judiciário também. E o judiciário. Mas o judiciário é plausível, porque nesses últimos anos ele não tinha passado. Assim, e o aumento em si não é uma coisa que a gente condene necessariamente. Tem que ter sempre aumento relacionado à perda com a inflação. Agora, esse aumento deveria ser para todos, não só para eles. Deveria ser para todos os trabalhadores. Para o salário mínimo, os funcionários públicos, tudo que está ao alcance do governo mexer, ele mexer também, potencialmente. Mas enquanto isso está acontecendo, né, enquanto está tendo esses cortes todos, eles receberam aumento, o imposto sobre grandes fortunas não saiu, o governo continua investindo milhões em propaganda, em publicidade, na mídia, a mesma mídia que fica articulando, tentando fazer com que a população tenha nojo do governo. E vocês sabem que quanto mais a população tem nojo, tem ódio do governo, mais ela tende a se afastar daquilo, menos acompanha. Quanto menos você acompanha o que eles fazem lá, mais eles se sentem à vontade para fazer o que bem entenderem. Isso é uma estratégia natural de... A primeira coisa, você que diz, eu não acompanho, eu não voto, eu por mim não votaria e tudo. Tudo bem, essa é a opinião, é natural. Mas você não pode dizer que não pode cobrar nada. Pelo contrário, o poder está na mão das pessoas. Agora, como se organizar e lutar por uma causa é um outro questionamento. O grande questionamento que nós vivemos hoje... Atualmente as eleições são feitas onde uma pessoa é eleita, muitas vezes com uma quantidade de voto enorme, leva consigo dois ou três junto e, pior de tudo, quem vai determinar como é que vai se comportar o parlamentar é o partido. Nós não votamos simplesmente um partido. São raras as exceções que a gente elege um partido. Pelo contrário, a gente elege a pessoa. E o pior disso tudo é você levar mais três pessoas que você não votou, que sequer você tem interesse que elas estejam lá. Muitas vezes, essa pessoa não seria eleita de forma alguma. Ainda tem um outro grande problema. Voltando lá à questão das diretas, por exemplo, não das diretas, mas da eleição indireta de Tancredo Neves, os três parlamentares que votaram no Tancredo Neves, o PT, foram afastados do partido, né? Afastados, e às vezes é aquela história, né? Então eles têm uma penalidade por uma coisa que não é bem assim. Enquanto a gente não tiver o poder de legitimar as pessoas, se você é representante, porque você tirou aquela votação, se acontecer alguma coisa, a gente vai cobrar de você. É triste porque até um tempo atrás, eu não sei como é que está agora, tinha o voto secreto. Aí vem a grande questão. Se eu votei na pessoa e a pessoa tem um grande contingente, por que que ela tem que votar secreto? Eu não consigo entender. Sinceramente, eu acho que o correto é a votação em aberto. Inclusive, para o próprio parlamentar que tenha boa índole e tenha responsabilidade com seus eleitores, ele vai fazer questão que as pessoas vejam em que ele votou. Isso só interessa a quem? A quem tem outros interesses, tem outros acordos. Exatamente. Aí recai sobre o financiamento da eleição. Sou dono de construtora, olha, coloquei lá, quero agora a minha parte. Se a gente pegar algumas eleições de prefeito, por exemplo, que são uma coisa mais prática, a gente vai ver que o quanto ele coloca, ele deduz lá, que diz que gastou para se eleger, não condiz com 4 anos que ele trabalhou. Então ele está trabalhando de graça? Não está. Mas são essas medidas que cada vez mais a pessoa diz: eu preciso de uma quantidade X para me elegermos. São alguns pontos. Né? Primeiro, o financiamento de campanha leva a essa distorção, porque como o Sivaldo falou, né, quem coloca dinheiro vai querer uma contrapartida. As empresas, elas não colocam dinheiro sem querer algo em troca. Elas são movidas pela economia, elas querem lucro em tudo, todos os atos. Pessoas físicas, a gente pode até esperar que elas tenham um comportamento, uma ou outra tenha um comportamento desse tipo, mas pessoas jurídicas não. Então, a gente tem que se questionar o que é que a gente quer da nossa democracia mantendo esse tipo de financiamento. Isso só distorce as coisas. O outro ponto é que a população, por não se interessar por política, por seus detalhes, acaba sendo iludida por esse teatro que acontece, que é o que o Sivaldo falou agora há pouco. A maioria das pessoas vota em pessoas, quando na verdade, primeiro, as pessoas que recebem esses votos, elas recebem dois votos de cada um. Um vai para ela, outro para o partido. E o partido, no fim das contas, distribui entre os candidatos que ele quer. Então, você votar no candidato não garante de maneira alguma que ele vai chegar lá. Os parlamentares lá, se eu não me engano, a maioria, ou se não, perto de 50%, não tiveram votos suficientes para estar lá. Eles receberam votos por conta disso, de legenda do partido. Esse é um dos lados. O outro lado, para piorar a situação, é isso de eles votarem pelo partido lá, quando estão lá. Eles tomam decisões com base nos acordos que são feitos com o partido e, como a gente suspeita, com quem financiou. Se eles não tiveram votos para estar lá, como eles estão lá? Quem elegeu? Foi um outro poder que colocou eles lá. Eles têm um comprometimento com esse outro poder e não com a população. O mais interessante é que isso é fácil da gente perceber. Se a gente viaja pelo Brasil, a gente vai ver várias obras inacabadas. E aí vem o questionamento. Será que foi julgada aquelas pessoas? Não foi. E por que não foi? Porque deve um favor, deve uma coisa ou outra. É o dinheiro, né? Bom, a gente já viu, primeiro, a Dilma não está respondendo por nada judicialmente, de modo que abre espaço para um impeachment. Esse é um ponto. Outro ponto, estelionato eleitoral. Isso, eu acredito que ainda não seja crime no Brasil, infelizmente. Se fosse, dava um monte de cadeia. E esse é o ponto, né? Não cumpriu. Se fosse, não levaria ao impeachment da Dilma. Levaria o impeachment de metade dos políticos que estão em exercício hoje no Brasil inteiro. Pelo menos. Só foi lembrar do Chico Anísio quando ele fazia aqueles personagens lá num determinado local. O cara era político e prometia o mundo e o fundo e não fazia nada. Era aquele, se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Exato. Então, tendo toda essa situação atual, vem a pergunta: a quem interessa o impeachment? Já que não existe um espaço para que seja feito um impeachment, seja levado a cabo um impeachment, a quem interessa? O outro detalhe é o seguinte: ainda que tenha uma investigação secreta, essa investigação, até onde a gente sabe, não chegou até a população. Então não foi julgado ainda, né? Não é conclusivo ainda, eles ainda estão investigando. O que a gente tem acesso são vazamentos seletivos, certamente com interesses, porque eles começaram a vazar justo na época da eleição e falando só de algumas pessoas. A gente tem isso até o momento. Temos isso e nós temos uma direita que, embora o governo PT se iguale em parte, que ele entrou no poder dizendo que ele não ia privatizar nada, pelo contrário, começou a privatizar, e isso é uma tendência natural de quem financia as eleições, até porque a gente sabe parte disso daí perpassa pelos direitos de quem financia. Não tem a base legal, mas se a gente observar o conjunto, não desmerecendo nenhum dos partidos, temos que levar em consideração mentiras, porque você chegar para o candidato e dizer você vai fazer isso, quando na verdade, assim que você assume fazer a mesma coisa, é algo absurdo. Outra coisa é dizer, não mexa com as leis trabalhistas, nem que a vaca pulsa. A educação será prioridade dos cortes dos gastos. Sobre isso das leis trabalhistas, o pessoal lá no Protesto de São Paulo estava com a faixa, né? A vaca tossiu. E mexeu realmente. Agora, vem o outro lado dessa história. Estamos num ambiente de recessão. Hoje, talvez o quadro de desemprego não esteja grande, mas é uma tendência natural. O comércio já não se movimenta mais como antes. As montadoras, temos um outro exemplo, mas talvez de um modelo falido. Montar carro numa malha que não cabe é loucura. É como o Eduardo Jorge, para citar outro candidato, né? falava na campanha, disse que foi uma responsabilidade muito grande o governo investir tanto na redução do IPI. Foi uma responsabilidade enorme. Você lota as ruas de automóveis sem ter um plano urbano, você vai aumentar a poluição. E uma coisa que aí já deixa a campanha eleitoral para trás, é assunto para depois mesmo. Terminado esse processo, o IPI voltando ao seu patamar original, qual é a tendência? É claro que vai esfriar absurdamente a indústria automobilística, porque carro novo, zero, não é um bem essencial. Então a maioria das pessoas que planejavam comprar um carro dentro de 5 anos, acabou comprando logo, alguns se anteciparam, compraram na época do IPI reduzido. Então esses que seriam os consumidores dos próximos anos, não vão comprar mais nos próximos anos, uma boa parte. Principalmente estando mais caro. Então é natural que a indústria automobilística reduza mesmo o consumo, sofra o impacto. Com toda certeza. Outra crítica é por que nós temos que pagar um carro duas vezes o que custa num país nosso de vizinho? Por que a gente tem que pagar uma gasolina mais cara do que os países vizinhos quando a gente importa gasolina para esses países? Por que nós temos tanto cemitério de carro? Porque um carro não consegue rodar por muito tempo. Tudo isso perpassa uma questão ambiente. Nós não temos o planeta à nossa disposição para fazer o mundo e o fundo. Isso está se esgotando. E independente de aquecimento global, o uso errado das fontes naturais. Agora, isso também não é um motivo para impeachment, né? Volta na ponte das causas. A questão é, a quem interessa esse impeachment? A percepção que a gente tem, isso ficou claro desde antes das eleições acontecerem, de fato, quando estava no processo de campanha eleitoral, é que havia muita força contra a candidata. Muita mesmo. A grande imprensa parecia estar em bloco, agindo em bloco, tentando maximizar os seus defeitos, minimizar suas virtudes e fazer o contrário com os adversários. Havia interesse forte, então desde aquela época, na metade do ano passado, eu já pensava: olha, se a Dilma ganhar, vai ter alguma coisa, vão tentar um golpe de alguma forma. E dito feito, o que parece é que a oposição não conseguiu ganhar nas urnas, e aí está tentando no terceiro turno, como até acho que o ministro da Justiça falou, que há uma tentativa de terceiro turno. Estão tentando forçar o impeachment na esperança de tirar o poder dela e aí chegar mais perto, cada vez mais perto do poder. Porque como a gente sabe, o PMDB, que hoje é um aliado meio... está em crise. Ele está relação, com quem ganha. Né? Não, mas no momento está em crise a relação com o PT, mas ainda é aliado, de certa forma. Mas ele já foi aliado do PSDB. Então, o PT saindo da jogada, não é difícil imaginar a possibilidade de o PSDB conseguir se juntar a ele. Assim, quanto à questão da força, eu não duvido que tenha muita gente nos atos que estão sendo chamados. Até mesmo porque, se a gente analisar, nós temos aqueles que votaram na Dilma, aqueles que votaram na Dilma, mas de uma forma inconsciente, simplesmente porque acharam que deveria votar, e um grupo insatisfeito, que ao que parece não respeita a democracia. Isso começou até com a recontagem dos votos, a qual o partido PSDB não quis formalmente pedir uma revisão de contagem. Eu acho que pediu. Não, formalmente não. Foi sugestão. Eles sugestionaram que existia um processo ilícito, mas não chegaram a dizer com todas as palavras. Queriam uma recontagem, a qual foi negada. Porque se eles tivessem batido na tecla, eles teriam que provar, porque cabe ao acusante provar. Isso em tese, porque o que a gente tem visto na grande imprensa, seus direitos de resposta, parece não ser bem assim, mas isso é um assunto para outro episódio. Com certeza. Bom, a questão é, a gente tem algumas pessoas que vão ser beneficiadas, tem também a imprensa, porque a gente vem vendo essa distorção que é veiculada pela imprensa já há muito tempo, parece ter se intensificado muito ano passado, mas é uma prática comum, já antiga. E o que a Dilma colocou na campanha dela, e até reforçou depois, ela quer que saia a regulamentação econômica da mídia. E a mídia está louca com isso, porque para a mídia isso não é liberdade de expressão, para eles é um monopólio sobre a opinião, e eles não querem perder esse benefício que eles têm. A questão é que na mídia a gente não tem espaço para o contraditório hoje em dia. A gente tem uma opinião só. Eu quero que vocês pensem direitinho quantas vezes vocês veem as pessoas que são acusadas, os grupos que são acusados de crimes, de tudo que a mídia coloca, se defendendo. Você vê uma opinião deles a respeito. É raríssimo. Geralmente só tem espaço esse tipo de coisa em dois momentos. Um, quando essa pessoa que é vítima dessas coisas está candidata a algum cargo importante que acaba levando ela a um debate na emissora. E dois, quando essa pessoa tenta se defender e desliza e acaba se prejudicando. Então eles vão colocar porque isso apoia a tese deles. Outro detalhe é que, independente dessa regulação, para que aconteça o impeachment, não é necessariamente as pessoas que devem ir às ruas, né? Mesmo que as pessoas vão até as ruas, é necessário ter a acusação, não, a prova de que realmente a presidente está envolvida em corrupção. Não que talvez não estejam, mas que, de um modo geral, é sempre encoberto e vem sendo encoberto por muitos e muitos anos. É bom a gente lembrar de um caso bem interessante, o período de privatização da Vale do Rio Doce, que é um dos maiores escândalos porque vendeu a preço de banana uma empresa rentável ao Brasil. Foi roubo para os cofres públicos e ninguém investigou. E não adianta dizer, mas viram isso só depois. Não, é algo que faz parte da história do Brasil, é norteado. Eu espero que essa Operação Lava Jato acabe desencadeando várias outras operações para investigar o passado também, tipo uma comissão da verdade seja criada, para investigar também essa parte de corrupção, até porque a maioria dos envolvidos em depoimento diz que vem recebendo propina desde 97, então é uma coisa muito antiga. Mas aí o pessoal coloca, mas se demorou tanto tempo, são caminha para 16 anos, a quantidade de tempo é um outro problema, que é questão natural de corrupção. Foi descoberto agora e agora é que vão resolver. Sempre assim no Brasil. Se a gente parar para pensar, todos os escândalos não aconteceram naquele exato momento. Que se tivesse cortado mal pela raiz, seguramente não tinha chegado a esse ponto. Descobrir esquemas de corrupção antigos já está difícil. A gente está tendo algum avanço nesse ponto. Imagina então você descobrir em tempo real, né? Seria a situação ideal essa. A gente tem mecanismos do próprio sistema para identificar e já mandar relatório para o Ministério Público, para quem fosse, para a CGU, né, Polícia Federal, de qualquer ato ilícito. Mas infelizmente a gente não tem, a gente tem que tentar construir essas ferramentas nas próximas décadas, mas enquanto isso, tentar investigar o passado mesmo, né? Mesmo que seja o passado um pouco mais antigo, quanto mais perto do hoje, melhor. O mais interessante é, ainda que tivéssemos a comprovação, a prova, mesmo que a Dilma fosse impeachmentada, não seria o Aécio o candidato eleito, né? Mas ainda sobre sobre esse movimento pelo impeachment, eu acredito que o que acabou assanhando mais esse grupo que pede impeachment foi a vitória do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, já que ele tinha dito no começo da campanha dele que se chegasse um processo de pedido de impeachment, ele deixava passar, ele garantia isso, por conta da insatisfação dele, não foi com o PT. Mas aí tem um outro lado, né? Nós temos PT, PMDB. É interessante o PMDB, não deixe de não ser, não que não se tenha as questões todas. O PMDB até então é um partido que vem sempre crescendo, até porque ele é sempre posição, mas nunca teve um grande nome para presidente. Ele não faz esses nomes. Nós temos até um problema sério com nomes, justamente porque basicamente os candidatos são amordaçados ao partido. Hoje você não consegue vislumbrar um nome. Quem é o nome hoje da política que as pessoas votariam, não diria cegamente, mas que votariam mesmo com força? Coisa que no passado já tivemos. Hoje não se tem mais isso. Eu vi até uma postagem no Facebook que me mostraram um dia desses, dizendo que se a Dilma sofresse um impeachment, quem assumiria seria o presidente da gestão anterior. Aí, nessa linha argumentativa, como era ela própria, tinha que ser pedido dois impeachments, mas aí quem assumiria era o Lula. Então, seguindo essa lógica maluca, as pessoas deveriam pedir um impeachment quádruplo para assumir o Fernando Henrique ou quem ele indicasse, para assim assumir o Aécio. É para visualizar a maluquice dessa ideia. Então, quer dizer, se a gente aumentar um pouquinho, a gente vai ter que chamar o Itamar Franco, que já não está no país. Ou quem ele indicar. Mas está difícil ele indicar de onde ele esteja, né? Chamar um médium mesmo. Ele está dizendo que sou eu que vou assumir. É uma viagem muito grande. Então, bota o Enéas. Mas a gente pode dizer com certa clareza quem assumiria, porque já houve essa situação de impeachment antes, né? Ah, com certeza. Teve várias situações de vices assumir. O primeiro foi o Marechal Floriano Peixoto. Ele foi o primeiro vice, né? E é bom lembrar que, naquele momento, as regras eram as seguintes. Se um presidente passasse mais de que 2 anos, teria que ter uma nova eleição. E, nesse meio, quem é que assumia? Assumiu o presidente da Câmara, como está hoje ainda, ou o presidente do Senado. O Renan Calheiros já foi presidente por algum tempo, nesse sentido, principalmente nas viagens. O outro vice foi o Delfim Neto, de 1918 a 1919, assumiu o cargo de presidente em virtude da morte do titular, Rodrigues Alves, vitimado pela gripe espanhola. Devido à legislação eleitoral da época, a Constituição previa que o vice-presidente assumiria provisoriamente caso o presidente morresse antes de 2 anos, ou seja, a metade do seu mandato. Moreira convocou novas eleições, governou 2 meses e foi sucedido por Epitácio Pessoa. Era nessa época, né, que a campanha presidencial, a eleição era feita sem vice, né? Na chapa que o vice era o segundo colocado na disputa. Eu não me lembro. Época. Eu não cheguei a ir mais a fundo nesse sentido. Aí, teve uma época que foi assim. Teve. Isso dá uma confusão, né? Você não ter um vice na chapa, o seu vice vai ser o que trocava golpes com você na corrida eleitoral. É interessante isso, porque isso faz lembrar a questão da proporcionalidade. O cara lá vai ser eleito porque atingiu uma quantidade. Ele é um partido que sem representatividade ou algo nesse sentido. Porque, no final das contas, você tem que observar o direito da grande maioria. Bem, com o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, assume o vice-presidente Café Filho, que governou o país por 14 meses. Mas a grande tensão entre getulistas e seus opositores à política nacional obrigou Café Filho a afastar-se. Alegando problemas de saúde, foi substituído pelo presidente da Câmara, o Carlos Luz, que não queria deixar o Juscelino Kubitschek assumir. Nereu Ramos foi vice-presidente do general Gaspar Dutra entre 1946 a 1951. No entanto, foi com a crise política após o suicídio de Getúlio Vargas que chegou a ocupar a presidência, após o afastamento do Café Filho e a deposição de Carlos Luiz. Bom, aí o penúltimo. O que boa parte das pessoas lembra, que é o bigodão da política brasileira. É interessante, porque a gente vai ter aquela questão de muita gente falar, todo político é ladrão. Vamos tomar cuidado nessa questão de generalização aqui. A gente sabe que, no final das contas, já se passou alguns políticos que diziam rouba, mas faz. E isso é inaceitável. Eu acho que a principal putaria dessas eleições foi eleito presidente indireto. O presidente indireto era o seguinte, então tinha uma eleição e se elegia os deputados, os senadores, e os deputados, se não me engano, votavam e chegavam ao poder. Mas no mas fim tem que ser um deles? Tem que ser era um como dos... a disputa pela presidência da Câmara, presidência do Senado. Só que a presidência do Brasil era feita nesses moldes. Exatamente. E isso foi coisa que o pessoal do golpe, né, os militares, colocou. E que Ulisses falava bastante, que deveríamos vencer utilizando as armas do inimigo. E o mais interessante, né, Tancredo Neves morreu antes de tomar posse. E isso gerou maior alvoroço. Porque ele não tinha ainda assumido, não se tinha acontecido isso. Mas, ainda que ele não tomou posse, que foi apossado foi José Sarney. E isso é triste porque Tancredo Neves era muito querido pelas pessoas. Teria sido talvez um presidente muito superior ao José Sarney, que ficou de 1985 a 1990. Foi o primeiro governante civil da nova república. Sobre seu governo, o Brasil promulgou a atual Constituição Federal, que é uma coisa boa, né? Embora tenha um monte de emenda. Na gestão dele que foi votada a Constituição de 88. É. Aí tem que botar os caras para trabalhar para fechar as brechas, que eu acho que ele não tem interesse, porque vai mexer com eles mesmo. E conheceu a maior crise inflacionária de suas histórias. Meu pai fala que para comprar carne era uma fila. Aí você tava lá e eles escolhiam um local, você não tinha direito de escolher a parte do boi, não. Ou você levava aquele, ou você dava um lugar na fila e ia lá para trás. E poderia ficar sem a carne. Da sua vez é esse, quer? Exatamente. Quero não, vá-se embora pro fim da fila. Exatamente. E reze para quando chegar aqui ainda ter carne, né? Já que você vai enfrentar a fila de novo. Aí, às vezes o cara diz, tome esse pedaço de carne aqui. Não, fique com esse daqui que eu vou pro próximo, não. Se eu tivesse em condições diferentes, você não queria. Então, não é assim, não. Aí, o cara terminou levando a carne com osso, era gordura, algo nesse sentido. Aí, vemos aquela questão. Após a renúncia de Fernando Collor, que não foi renúncia, né? Parece que é escapado do impeachment. Tentativa de Ah, renúncia, né? Tentou fugir, mas exatamente. pegaram ele pelo pé. Assumiu a presidência o seu vice, Itamar Franco, em 1992 a 1995. Foram 5 anos, né? Porque dois do Collor, mais três do Itamar Franco. Sob o governo teve aspectos folclóricos, como ressurreição do Fusca, mas foi nele que teve início o Plano Real, que conseguiu acabar com a crise inflacionária que impediu o desenvolvimento do Brasil. Na verdade, não era só isso que impedia o crescimento do Brasil. Se a gente observar, as pessoas não observavam, as empresas não observavam o Brasil como uma possível potência, pelo contrário, né? Mas cedo ou mais tarde isso teria que acontecer. Eu lembro que um dos pontos positivos do Collor, teve os pontos negativos, assim como teve os negativos e os positivos também, foi a abertura do mercado. Eu lembro que ele criticou severamente a indústria automobilística nacional, e depois disso teve algumas medidas que acabaram melhorando muito a qualidade. Sim, aí o Itamar foi o último, então com base nisso a gente pode dizer que a Dilma saindo, quem assume não é Aécio, não é o Lula, não é a própria Dilma de novo. Quem assume é o Temer. É o Michel Michel Temer. Temer. E Se aí ele tiver envolvido no esquema também, de modo que quando. Lembrando que para isso acontecer, tem que haver um processo judicial que a Dilma seja condenada. Aí, se nesse mesmo processo, que eventualmente se acontecer, se nesse processo o Michel Temer tiver, quem assume? É o presidente da Câmara. da Câmara, Se ele tiver também, mas vai ao é bom Senado. lembrar que nesse caso, como não tem nem presidente, nem vice eleito pela população, vai ter que ter uma nova eleição. Certo. Porque, do ponto de vista prático, nós não temos um eleito diretamente, temos um Mas isso indireto. é conforme as regras mesmo ou tem a ver com o período em que acontece Aí o impeachment? eu confesso que eu não sei ao certo. Porque, do ponto de vista prático, A gente voltaria para voltaria. 84, foi 85, né? É A gente algo nesse voltaria no sentido. tempo, não seria mais nas regras atuais, né? Com certeza. Ela saindo lá, né? O que, por que vocês, por que a população quer que ela saia? Não é porque a situação está ruim, porque está tendo muito imposto? Vocês acham realmente que seria diferente sem ela lá? Num cenário, acho que. Digamos que a Petrobras esteja realmente numa crise muito grande, que isso é a causa do problema econômico brasileiro. Vocês acham que trocando a presidência vai resolver isso em pouco tempo? Se fosse o caso, não resolve, né? Não é mágica. Se essa fosse a solução, acho que a gente deveria defender, né? Mas no final das contas a gente sabe que não vai mudar. Depois as pessoas voltam para casa, vê que tem que pagar as contas, vê que é uma má gestão, porque não deixa de não ser. Uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas que é grave, que ninguém, nem a mídia ousa falar abertamente, que é a dívida do Brasil, a qual ela é obrigada a comprar dólares a um valor irrisório e tem que vender seus dinheiros de papéis com inflação de 10, 11, 15, depende muito do lote, o leilão. E isso é um câncer que deveria, de uma forma ou de outra, pedir uma auditoria de contas, uma vez que provavelmente a gente pagou já várias vezes essa conta. A Argentina fez isso recentemente e não teria condição Eu de ser acredito que quebrada. tem vários países, né, que vem fazendo isso e Exato. tem, depois dessa auditoria, eles geralmente descobrem que a dívida atualizada de maneira justa, é bem inferior ao que eles vinham pagando. Aí vem o outro lado dessa situação. Ainda que a gente negocie essa dívida, a gente temos que ter uma noção de que o problema maior é os níveis de corrupção, todos. A corrupção é que gera um país de tamanha desigualdade. Qualquer reforma, ainda que política, ainda que financeira, ainda que seja Tributária. tributária, não vai resolver o problema do brasileiro. Porque, na verdade, ela vai colocar mais uma mão de tinta. Ela não vai mexer, não vai ser profunda, se não for acompanhada de forte pressão popular. Forte direito de dizer, isso daqui eu não concordo, tem que alterar. O problema disso tudo é o seguinte, isso não acontece em uma reforma. Uma reforma, ela vai simplesmente simplesmente tentar cobrir alguns defeitos. Não é profundo, ela é superficial, mas já é um começo. O problema é que isso vai interferir diretamente nas nossas vidas. Dia após dia, nós vamos sofrer. Inclusive, a gente está sofrendo hoje com o aumento da inflação. E o pior disso tudo é saber que hoje a luta é para a defesa dos direitos trabalhistas já conquistados, que está em ameaça. E nesse ponto, está havendo uma onda nacional, né, de tentativa de cercear esses direitos. O pessoal lá do Paraná fez uma mobilização enorme, ocuparam a Assembleia Legislativa e conseguiram impedir que um pacote de cortes de direitos fosse aprovado lá, fosse colocado em votação. O governador foi obrigado a retirar isso. Isso? Isso aí, e isso está acontecendo no Brasil todo. Interessante, voltando ainda só um ponto sobre 64 e hoje. A gente, comparando as duas ocasiões, tem muita semelhança. Primeiro, a influência da mídia, com um ano de antecedência, tentando falar mal do governo, desestabilizar, que é como chamam, de alguma forma. Temos o apelo ao combate à corrupção, alegando que a corrupção está num nível enorme e que a única forma seria a intervenção militar. Então, isso já vinha sendo depositado na cabeça do brasileiro antes mesmo do golpe. E teve esse outro lado, né, da acusação de que o governo estava querendo ajudar muito os trabalhadores, estava querendo virar comunista. O que a gente vê hoje de paralelo? A imprensa, a mesma coisa. Corrupção, a mesma coisa. A única diferença são os direitos trabalhistas, mas a gente também vê um movimento do pessoal de direita dizendo que a Dilma queria trazer o bolivarianismo, né? Porque o comunismo virou uma palavra de modê hoje em dia, apelaram para essa outra, bolivarianismo. É isso, a única diferença que tem é direito trabalhista, que apesar de a Dilma ter firmado o compromisso, ela não está cumprindo. Né? Vai ver, ela está fazendo isso justamente para tentar não ser o resultado, alterar o resultado para o resultado dessa receita, dar diferente do que deu em 64. Bom, vamos terminando por aqui. Se tudo correu bem nesse episódio, se tiver uma repercussão boa, a gente volta num episódio futuro. Exato. Desde já grato, né? Agradecido às pessoas a quem vai ouvir o áudio. Eu acho que é fundamental as pessoas seguir essas informações, né? Seguir o que acha correto, e não existe uma vertente totalmente correta. Existem várias possibilidades, a pessoa faz o julgamento mais correto. Não se apressem a tomar decisões com poucas versões. Vocês tentem ouvir os dois lados sempre, para assim serem juízes mais justos. Exatamente. E lembre-se que política faz parte da vida. É isso aí. Você acabou de ouvir Politicast. Enviem e-mail para contato@politicast.info. Acessem politicast.info e fiquem atualizados. Até o próximo episódio.